Curitiba, Serra Juliette, está passando agora o nível 210. Vamos reduzir a velocidade para 250 nós e eu vou iniciar a vetoração para sequenciamento e perda de altitude. Esquerda, proa 3620, falha de comunicações, voa em Simbra. A magnética é 100 na última altitude para entrar em órbita. Câmbio. Desce para norte, 300 para 100, vou reduzir para 250. Vamos ajustar em 1013.9 e descer para altitude de 8.000 pés. Para 8.000 pés, na Controle Salvador, 3896, autorizado chegada à mar e ajuste 1013.9, desça para 2000. Positivo, livre. Controle de volta, eu vou no 073. O 073 de volta, prazer falar. Suba para o nível autorizado, está em contato radar. Muito obrigado, pode ir para o lado da Elda presente? 2000, positivo. Muito obrigado, da Elda presente. 073. Controle Salvador, Papa Romeu, Lembrão, Alfa Cordial. Decolando da 197, sempre na sua escuta. Romeu, Lembrão, Alfa, prazer falar, prossiga visual e sempre na escuta, câmbio. Visual, sempre na escuta, Romeu, Lembrão, Alfa. Boa noite, eu vou dando transferência para o Bravo Yankee. Entra. Voo no 888, informa o tráfego à sua esquerda, um helicóptero mantendo 500 pés, não vai interferir com seu pouso. Entra. Para fins que mantém em posição de aguarde. Se quiser um no meia. Bravinha que chama o controle 1.9.8. 1.9.8, certo, boa. Controle, bom dia, Papa Romeu, Bravo Yankee. Isso, que atenta a esquerda, tem nível de decolagem de pistão no 7, vento 1 no 0 graus, 1.39. Para ingresso terminal de Aracaju e pouso em Maceió. Autoriza a via litoral, senhor, para o Bravo Yankee? Sim, o litoral, Bravo Yankee. Bravo Yankee. Número 19. 19. Bom dia, boa noite, 88. Boa noite, 88, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 4, gol no 888. Zona de estabilidade interceptar o jornalista, tá? Interceptar o no curso. Estou estabilizado o jornalista, tá? A Juliette, nessa proa, está autorizando interceptar o localizador, desça para 4.000 pés. America 980, ground. Go ahead, America 982. Change your flight level to flight level 350, okay? 370, but we can take 350. What do you want? Oh, você afasta quantas milhas? Até 20 milhas, senhor. We'll do 350. Roger, clear flight level 350, about to ready to push. How can I hit you? 350, obrigado. Localizador Xanar 62. Flat aproximação, chame tu, 10895, bom pouso. 2895, Xanar 2, 5W, tá bom. Bravo, bravo, e aí, controle. Vai, escuta aí. Tráfego posição de 11 horas, 3.1 milha, rumo nordeste, mantendo mil pés, aeronave Charlie 150. Thank you, yes, cara. Charlie 6250, check trem, sem nível de pouso, pistão no 0, vento 1 no 0 graus, 129. Frequência 125, não tem 3395, boa viagem. 351-339. Obrigado, você, eu vou 10. Marcelo Juliette, desço para 2.000 pés, ajuste o altímetro na 0-3. Estabilizado ali, Marcelo Juliette, iniciado. Gente, eu gosto das minhas comunicações. Bravo, vem aí, controle. Escuta, é. Estimado para ingresso terminal de Aracaju e pouso em Maceió. Aguarde. Lima Serra Juliette, continue a aproximação, chama agora a torre 10895, com pouso, Lima Serra Juliette. Juliette, pode ser com bom dia, Juliette. Controle Juliette, tem mais 32 minutos de ingresso na terminal e 2 horas e 10 para pouso, mais tempo. Mas o tempo de voo para Maceió, mais 2 e 10. Excelente, o Bravo Bravianque. Patango Lima, Serra Juliette, continua aproximação, ajuste no 0 no 3, vento 090 graus, 119, repete no externo, baixado travado, Lima, Serra Juliette. Baixado, checado, Lima, Serra Juliette. Chanel 6250, no solo 09, livre à direita, solo 121, décima 9. Direita, solo 219, Chanel 6250. Lima, Serra Juliette, tem livre pouso, pistão no 0, vento 1, 0, 0 graus, 1, 1 no nosso. Serra Juliette, copiou a torre. Tango Lima, Serra Juliette, na escuta da torre. Torre, Lima, Serra Juliette, final no 0, baixado, checado. Livre pouso, pistão no 0, vento 1, 0, 0 graus, 1, 2, 9, Lima, Serra Juliette. Juliette. Romeu, Romeu Golf, a sua identificação da presidente Voitap, desça para o nível 050, estou o time do 903, autorizado a chegar a Mari. Voitap no 050. Bravo que Luiz, que modifique frequência para 1, 2, 3, 4, 5, para condenações que demais tráfego, boa viagem. Cuidado, para 3896. Complete aproximação, chame agora a torre, 3895, compor 3896. 3895, bom dia, seu Montenegro. Salvador, está 3896, estabilizado na 5. 3896, continua a aproximação, rodando pista livre, ajuste no 0 no 3. Rodando pista livre, 3896. Papatango Lima, Sierra Juliette, no solo de Salvador, 1-4, poderia informar o questionamento na final? Junto ao controle ou conosco? Todos. Sente. É, à direita, somos solo 1-9 e iremos informar o mesmo devido à separação muito grande, não é isso? São 3896, confirma chave travada? Afirma, senhor. Autorizando o pouso, pistão no 0, vento 1, 0, 0 graus, 1, 2, 9, soltando 3896. 96, ali, pouso, cabeceira, 1, 0. Está aqui, funcionando aqui. American 980, approve taxi via April 1, India, hold point of 90, call tower 1 and 8 decimal 95, Canadian 1013. American 980. Lima, Serra Juliette, tem escuta? Vicente, ingressou aí no pátio 3, por gentileza chama o solo, a intenção é estacionar, ficar parqueado no pátio 3? Só para abastecimento retorno ou não, deixar a nave aí? Vicente, a aviação geral tá restrita de ingressar nesse pátio. Por gentileza, mantenha a posição e chama o solo 1-9. São 3896, solo 16, solo 121, décima 9. Do pátio que se encontra, reporte para ingresso pátio 1. Estacionamento negativo. Vou confirmar aqui e retorno. Solo, 3896, ligou ingressando agora na Alfa, na Cisco. 3896, Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, 62, a posição, 3896. November Alfa Controle. Poderia fazer uma ponte com o Bravo Bravo Yankee? Apenas desembarque e prossegue novamente da colagem. Sem sono. Bravo Bravo Yankee na escuta do India November Alfa. Ok, graças pela colaboração, Indy November Alpha. American 92 is ready. 92, clear to line up and take off for 110, wind 110 degrees, wind 2 knots. Can you confirm the altimeter, please? Altimeter 1013. Sem identificação, autorizado chegada a mais, desça para o nível 110. Ajustou o altímetro no 0, no 3, reduz a velocidade para 250 nós. Decolagem, Hotel Cazulu. Reporte fora do solo. O vento em Salvador de superfície, 100 graus com 2 nós. Hotel Oscar Zulu, decolador 2-0, controle 119 do sinal 8. Ok, grato pela colaboração, Indy November Alpha. Canal 90, airborne 20, so the approach to 119.8. 1198, good day. Salvador, bom dia, eu vou passar com a Tosca Zulu. Tosca Zulu, prossiga. Decolou de Enrimar, 510 para sobrevoo, cidade de Camaçaria, está sem cidade prevista. Sua escuta. Sente, prossiga 500 pés, sobrevoo, ajusta o time, 903, mantendo a escuta permanente. Zulu. Solo Salvador, gol no 397, informação Juliette. Gol no 397, Congonhas, nível 360. Via Pesolão no meio, decola pista no zero, curva direita, cera da Real Leda Bridge, controle 199, décima 8, aciona 5056. São Paulo 360, Pesolão no meio, decola da 10, da Real Leda Bridge. Controle 119, décima 8 e o transponder 5056. Gol no 397. 397, Blas Brito, pessoal que pesou no meio, a porta puxa. peso Luno 6 quente, reportar a push, Gono 317. Agora é o Tufo, 5-5-5-4. Ilhéus, 140, estou autorizado, decola a pista no zero, curva direita, espera da El Leda após direto. Controle 119.8, aciona 5054. Meu Golf, desça para 2000 pés. Estou tímido no 013, informe o localizador. Oscar 9M Ox, Oscar 9M Eco, desça para 3000 pés. Ajuste no 013. Desça para 3000 pés, ajustado 1-0-3, Oscar 9M Eco. Oscar 9M Eco, a intenção é modificar as regras para seguir visual da presente ou quando estiver próximo no localizador da 10, você pediu o cancelamento e prosseguir para 17. Afirmativo, ao estabilizarmos no localizador, a gente cancela e prossegue visual para 17, Oscar 9M Eco. Estamos coordenando com a torre em Salvador. Line 980, pass at level 160, contact now, receive center, frequency 12545 or 12685. 1255, 12685, American 980, good day. 12545. 12525, thank you. 95 autorizado, puxa, porta. Salvador, gol 9. 2, 3, 983 na 0. 93 autorizado, puxa, porta água. Importará. 5595, modifica a saída para Dael, transponder 0264. Corrigindo, saída Coral, com curva direita e transponder 0264. 0264, saída Coral. Prezado. Vai cumprir o perfil da saída Coral, com curva à direita, 0264, vamos transponder, CP5, 595. Afirmo, correto, reporta, pronto, tá, 595. 5 localizador, Romeu, Romeu, Romeu. Completa a aproximação, chame agora a torre, temos 895, bom pouso. Ah, tem um bom dia, vamos ver. Nosso Novembro Eco, desça para 2000 pés, marca com o seu localizador. Confirma a informação para o Novembro Eco. Tudo, né? Para Romeu, Romeu, Romeu, Golf, continua a aproximação, reparte no inferno, baixado e travado, ajuste padrão. Confirmo, confirmo, confirmo. Golf, confirma parte de estacionamento após o pouso. Parte da área está. Após fibra, a nossa intenção é circular para o cancelar e circular para o nosso pé. Sim, chamou meu Golf, se pode para o estacionamento. Tá. Bonito. Você está a menos de uma milha da área proibida. Passou fibra pro cancelamento, Romeu, um negócio. Romeu, Golf, plano cancelado 229, autorizado girar base pela direita, repete final, dono 7, Romeu, Romeu, Golf. Porta da Golf. Encola pista no zero, curva esquerda, sai da Puca, transição Zumbi. Controle 119.8, aciona 5057. Puxa,